obra de mim sobre mim mesmo. Nesse afã de ganhar de quem me ganha, tento andar no meu passo e vou a esmo. Tento pegar meu pulso, ele me apanha. Eita sombra rival que me acompanha, artimanha de encosto malfazejo. Rodopiei, beijei o chão, cambei pra cá. Meu mestre rei foi Salomão, camarada. Dei um talho em meu próprio sentimento, pra que o mundo fulgure na clareira. Que esse nervo me aviva o sofrimento, que esse olho é motivo de cegueira. E presença difusa desordeira, giro de furacão sem epicentro. Desafiei, puxei facão, ponguei pra lá, vazei no peito esse intrujão, camarada. Vem pernada aí, vem pernada aí, vem não foi desvario, não foi desvario. Vem navalha aí, vem navalha aí, vem não foi calafrio, não foi calafrio. A roda vai abrir quando eu cair no vazio, camarada. Que arrediu arrevesado, arranco e derramo em oferenda, mas não ponho fim nessa contenda. Com meu coração esconjurado, sei de um rosto escondido no espelho, bem depois o cristal iridescente. Entro no meu juízo e destrambelho, entro no meu caminho e passo rente. Eita angústia que vai minando a gente, capoeira contra Pedro Botelho. Serpenteei, botei pressão, varei o ar, caí no meio do desvão, camarada. Camarada, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, camarada.